Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz do 18º andar do edifício VIP Center. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimento para todas as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso querido e divino Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos traz a alegria de vivermos e também nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para que possamos colocar em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia são as Casas Espíritas, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Sem esquecer também do apoio constante da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, nessa manhã chuvosa, né? Semana toda chovendo, graças a Deus, porque a gente espera tanto por chuva e agora está chovendo direto aí, a gente não pode reclamar não. Hoje nós vamos fazer um programa especial para nós aqui do Vivência Espírita, porque o programa hoje, eu e o Rui e o Rodrigo vamos conversar sobre esses 13 anos. E o Helder, né? E o Helder que está ali fora, vamos chamar ele para cá também. Vamos conversar sobre os 13 anos do programa Vivência Espírita. Esses 13 anos de programa no ar, até hoje nós não tivemos oportunidade de falar um pouco mais sobre o programa, né, nessa data comemorativa, que a gente sempre faz algo. Então nós resolvemos hoje falar sobre os 13 anos do programa Vivência Espírita com a equipe do Vivência Espírita. Esse programa se tornou especial, até vou falar para os nossos ouvintes, porque hoje está previsto que os elevadores não iam funcionar aqui, o nosso estúdio fica no 18º andar. Então, na realidade, nós evitamos até trazer outros convidados, porque se faltando a força mesmo para a pessoa não ficar subindo e descendo aí 18 andares, né? O Rui fez cateterismo faz 15 dias, então está em dia, não tem problema. E a gente... As veias estão limpas. Demos sorte que a subida do elevador estava funcionando, né? Ainda estava, porque a previsão era que desde as 6 horas da manhã a gente tivesse a manutenção, mas estava funcionando. Agora, se faltar na descida, tudo bem, mas os convidados somos nós mesmos aqui do programa. Então, faz o seguinte, liga para nós, né? Vamos deixar à disposição os telefones 3941-9750, 3942-9750. Vocês que queiram falar alguma coisa sobre o programa, sugestão, quem ouve o programa sempre, queira falar alguma coisa pra gente, dar um recadinho aqui pra gente, falar algo sobre o programa, alguma coisa interessante que tenha acontecido, que envolveu o programa, pode ligar aqui pra nós, né? Nós estamos à disposição. Se quiser entrar até no ar, a gente coloca no ar aí também para vocês darem algum recadinho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da nossa rádio, Super Rádio, Rádio Vivência Espírita, Rádio Online Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado durante a semana. Então, na nossa web rádio, nossa rádio online, só baixar o aplicativo aí. E quem perder esse programa de domingo, é só ouvir a reprise, terça, quinta e sábado às 8 horas. Então, hoje vamos comemorar

colocar o programa Vivência Espírita. Rui, é interessante que depois que nós tínhamos o Grupo Castelã, e nós fizemos o primeiro CD, a gente começou a fazer algumas entrevistas, assim, e em rádio, né? E eu achei aquele interessante. E depois nós lançamos um site, o site do Grupo Castelã, e no site do Grupo Castelã tinha o endereço das Casas Espíritas, quer dizer, isso há 13 anos atrás era uma novidade, você lançar todos, dizendo onde é que eram as Casas Espíritas. E nós tivemos uma reunião lá na AME, grande, né? Uma reunião. E você estava lá na reunião e eu apresentei, né, o site, dizendo que todo mundo poderia utilizar, era um site para todo mundo, embora fosse do Grupo Castelã, tudo, e a gente precisava se movimentar, divulgar mais a doutrina espírita, fazer tudo isso. Quer dizer, nós estávamos falando isso no ano de 2004, né, 2003 para 2004. É, lá atrás, foi em dezembro, né? E até aquele momento aqui em São José dos Campos, ninguém tinha falado de fazer um programa espírita no rádio, ou na televisão, ou em algum veículo de comunicação, tinha os periódicos, os jornais das Casas Espíritas, mais nada. Aí ali no eu falando, eu disse, poxa, a gente precisa fazer algo mais importante aqui dentro da doutrina, para a gente divulgar a doutrina aqui em São José dos Campos, que não tem. Aí depois ali, nós dois conversando, aí você falou, Jorge, vamos fazer um programa de rádio então, como é que vamos fazer? Aí eu falei, Rui, eu topo. Aí foi, tá bom, então. Aí você falou, tá bom, então eu vou dar uma olhada aí e ligo pra você. Eu acho que foi na. Isso aconteceu no domingo, quando foi na. Na segunda-feira você ligou e falou, ó, tem duas entrevistas marcadas aqui pra mim e pra você, numa na Rádio Piratininga, outra na Rádio Clube, né? Rádio Bandeirantes, né? Falei, opa, vamos lá conversar, né? Primeiro pô, legal, dois malucos, né? Correndo atrás das coisas. Aí. Passei lá na Câmara, que você era assessor lá do vereador do Aloysio Petitti, né, naquela época. E passei lá e você falou, vamos lá então na Piratininga. Viemos aqui, o preço que ele colocou pra gente achar, a gente achava muito alto, né? Falou, poxa vida. Aqui gente, na Piratininga. Aqui naquela época. Falou, não, isso aí é muito alto. Eu acho que ele olhou pra cara da gente e achou que a gente era de alguma instituição que tinha muito dinheiro aí, né? Não lembro nem quem que era. Não vamos falar o nome dele, não, porque ele tá. O diretor naquela época. Ele tá lutando aí nas rádios aí, né? Aí ele fala, não, peraí. E aí nós achamos até que a outra ia ser mais cara ainda, né? O Inácio trabalhava na Bandeirante naquela época, não era aqui não. O Inácio hoje que tá de sonoplasta aqui. E aí nós fomos lá. Quando chegamos lá, por incrível que pareça, o preço que o homem deu era uns 40% mais barato. Eu falei, não, esse aí dá, Rui. Vamos embora. Será que... Olha só, os dois no peito, né? Não, sem a gente conversar com ninguém. A única exigência é que queria que nós pagássemos... Adiantado. Adiantado, né? Uhum. Nossa, adiantado sem o programa. Aí nós falamos, vamos fazer, vamos. Aí saímos lá com o pré-contrato, praticamente. Um olhou para a cara do outro e falou, agora vamos correr atrás de alguém para ajudar a gente. Eu acho que era igual aquela coisa que o Everaldo falava, a gente só entra com a poupança, porque os espíritos estavam empurrando a gente tudo quanto é jeito, né, cara? Vamos embora. Porque se a gente parasse para pensar um pouquinho, você desistia da história. Mas, pô, né? Eu só imaginei assim, meu Deus do céu, o contrato é de um ano, não, eu e o Rui não vamos ter dinheiro para pagar esse contrato aqui, não, se a gente não arrumar dinheiro, mas... Fazer as contas. Mas aí já não tinha feito o contrato ainda, só estava verbal. E pior é que se desistisse, tinha que pagar uma indenização. Pagar multa. Aí, poxa vida, vamos correr atrás. Aí começamos a correr atrás. Foi quando nós conhecemos fomos atrás do Walter, né? Por exemplo, da WS, que até hoje é patrocinadora. E o Walter, além dele falar que ia ser patrocinador, ele começou a andar junto com a gente atrás para divulgar também, que era um anseio que ele tinha. Ele falou, pô, já está demorando, a gente tem que ter esse programa aí, já deveria ter há muito tempo, então vamos correr atrás. E começamos a correr atrás e fomos conseguindo, né? Um sim aqui, um não ali, e daqui a pouco nós falamos, bom, acho que vai dar, né? Não, e o Walter ainda foi taxativo. Se você não arrumar ninguém, eu pago sozinho. Nós não queremos isso, né? O Walter estava decidido, né? Falou, poxa vida. Mas isso aí foi o que deu mais segurança pra gente, né? Porque você pega uma pessoa que tem condições, né? No caso dele, tinha condições. Mas não para patrocinar o programa todo, né? Mas, tipo assim, olha, para colocar o programa no ar, pode ficar tranquilo. Se for se qualquer empecilho, eu assumo isso aí. Isso deu uma segurança pra gente incrível, assim, de você falar, poxa vida, tem alguém mesmo apostando nisso aí. Não, eu acho incrível, né, Jorge, acreditarem na nossa palavra, né? É. Que nós tínhamos que pagar antecipado. Uhum. E sem ter o programa. É. E aí nós fomos começando, aí falar, tá bom. Né, quando achamos que a gente ia dar pra fazer o programa, vamos lá, fechar o contrato. Aí vai nós fechar o contrato. O Rui era presidente do Paulo de Tarso, né? Aí já botou logo o nome do Paulo de Tarso. Né? Aí tinha que ter uma pessoa jurídica para assinar o contrato, é, né? E até hoje o nosso programa é do Paulo. É de responsabilidade da Fraternidade Paulo de Tarso. É, a instituição, né? Por trás, CNPJ exatamente. E tudo mais. Isso. Daria pra gente fazer de pessoa física. Depois que o pessoal pegou confiança na gente, não teria problema mais. Mas só que o Paulo de Tarso mesmo sempre fez questão, falou, não, nós estamos aí com vocês o tempo todo, pode, a responsabilidade é nossa, né? E aí foi legal que nós fomos lá, assinamos o contrato na mão, aí outra vez eu olhar pra cara do Rui, e o Rui pra minha cara, falei, e agora, a gente vai fazer o quê? Com esse contrato na mão, como é que nós vamos fazer um programa espírita? Não, e qual vai ser a música de abertura? Qual vai ser o assunto? É complicado, né? O nome do programa. É. O nome do programa, né? Porque parece que é fácil depois que a gente senta aqui. Mas na realidade, pra você definir, tem que criar todas as coisas. Quer dizer, o nome do programa, depois do nome do programa, quais são as vinhetas que nós vamos colocar no programa. Já era 2 horas de programa. Também. Duas horas de programa. O primeiro programa que nós fizemos era um pouco diferente. A primeira parte só que era entrevista. É. Né? Só a primeira parte que era entrevista. Então é... Você pegava a primeira parte com o entrevistado, e a segunda parte a gente variava. Aí colocava, aí as músicas eram só na segunda parte, aí fazia alguma coisa diferente na segunda parte. Mas... As casas também, conhecia as casas. Que tinha sempre uma casa que vinha para apresentar a casa. Nós passamos uns 2 anos sempre apresentando uma casa, trazendo os dirigentes da casa para apresentar a Casa Espírita no programa. Só que com poucos dias nós percebemos que a entrevista não poderia ser só de 1 hora, né? Entrevista devia ser de mais tempo, porque era pouco tempo. Era mais fácil deixar do jeito que a gente faz atualmente, que é o convidado aqui, e ao mesmo tempo você passando as atrações também, colocando música, colocando tema. O momento espírita, por exemplo, quem deu a ideia pra gente foi o Walter, né? Que o Walter falou, poxa, tem um CDs que eu tenho, que tem era várias só, mensagens, né? 6 CDs naquela época, né? 6 CDs, que tem muitas mensagens legais. Quando nós pegamos, nós falamos, não, que bacana, vamos colocar isso aí. E naquela época tinha 6 CDs, hoje já são 30 CDs, né? Do momento espírita, que a gente coloca esses temas aí durante o tempo. Mas também não ficamos apavorados, não. Só fomos combinando como que a gente ia fazer, quais aí as músicas tema. Para cada quadro, nós tínhamos uma música diferente, como tem hoje. Quando vai entrar cada bloco que vai entrar tem uma música diferente. Mas não tinha, né? do sorteio, foi o Rodrigo que colocou, né? A música do sorteio não tinha, porque aí o Pedro Mariano colocava qualquer coisa lá, né? Que era o Pedro Mariano, que era o sonoplasta. Eu acho legal essa separação de quadros, porque não fica tão maçante, né? Só falando, então você tem um momento lá de Gavale, tudo bem que lá na época chamava outra coisa, né? Mas não, o primeiro momento era o momento Foot Company, nós criamos depois, porque o momento espírita, ele não era um momento, ele era só momento espírita, uhum. Né? Era um momento de contos, histórias e mensagens, como é hoje ainda, né? Aí nós colocamos momento Gigavale, por causa que é para chamar a atenção do nome do patrocinador, hoje. Antes era depois de algum tempo que nós resolvemos a colocar um patrocinador só para aquele quadro. Que aí a gente conseguiu fazer uma separação, ao invés de passar todos os comerciais, porque se os ouvintes perceberam, os nossos comerciais, eles são bem curtos, demora aí 3 minutos no máximo o nosso bloco comercial. E aí a gente queria evitar mesmo você fazer um programa de comercial com entrevista. Não, o nosso programa é de entrevista e tem um comercial de vez em quando. Em vez de ficar explorando demais os comerciais. Aí o que que nós fizemos? Resolvemos a fazer esse pegar mais um patrocinador para separar o momento de Gavale porque hoje o momento de Gavalho é o momento espírita, o momento de contos, histórias e mensagens. E que tem muita gente que fica esperando esse esperando esse horário, né? Aí ficou muito legal também de você fazer isso aí. Mas tem um momento musical, né? Sempre. O momento musical antes era um momento só. Aí tava meio sem graça você colocar as quatro músicas no verso. Mas a gente falava sobre a música, quem que era o compositor, quem que era isso. Então, tivemos umas dicas muito legais do Brasil Filho, né? É. Brasil Filho, lembra, Inácio, do Brasil Filho? Brasil Filho, que era lá da Rádio Bandeirantes. E o Brasil Filho é um cara super bacana, assim, né, Rui? Assim, de dar dica pra gente. De nós que não sabíamos, sabíamos nada de rádio. Não, e ele tinha um programa lá que ele chamava o Preto Velho pra vir lá. Tinha um Preto Velho lá. Né? O Preto Velho tá aí ainda, né? Preto Velho tá aí ainda, olha lá, ó. Ninguém sabia no Brasil todo quem era o Preto Velho, e o Preto Velho era... Era o Inácio? Era o Inácio. É Inácio? Não, entendeu? Ele tinha um programa de consulta que ele fazia. Como que era o nome do Preto... Como que era o nome? Babalaô. Babalaô. E o programa não era espírita nem nada, não. Era o programa do Brasil Filho. Mas aí ele resolvia fazer umas consultas lá no meio, falando, não, vamos chamar aqui o Babalaô. Aí a pessoa perguntava, o Babalaô respondia. Era o Inácio. Era o Inácio? Era o Inácio, é. A gente não sabia dessas coisas, tá vendo? Como o vivência espírita também é cultura, né? Isso, e a gente aprendeu a admirar, né? O pessoal, o Pedrão, o Inácio, o pessoal da Bandeirante, fora de série. Pessoal, né? Muito criativo também, né? E aí o Brasil Filho, nossa, dava cada dica pra gente, como que a gente deveria falar, como deveria ser até em posição de voz, como deveria chamar um comercial, como deveria tratar as pessoas. Então, ele sempre dava dicas assim, sutis, que pra gente foi muito importante. Porque tem uns segredinhos, né? Nós não somos locutores, nem nada. Mas tem uns segredinhos que você tem durante as apresentações que você consegue dar um enfoque muito maior para quem está ouvindo. Né? E o Brasil Filho foi muito importante para a gente naquela época. Fora a vez que o Fernando deixou o programa dele fora do ar, né? Porque tinha outra coisa. Olha que interessante. Eu e o Rui ficávamos no estúdio, né? O sonoplasta, o Pedro Mariano, que quase sempre foi o Pedro Mariano, de vez em quando, não sei se o Inácio algumas vezes foi para cobrir férias, alguma coisa assim, lá quando era na Bandeirantes. Mas tinha uma câmera de TV, tinha um vídeo dentro do estúdio nosso, onde a gente ficava, tinha uma tela. E o que acontecia? O Fernando, só o Fernando que atendeu o telefone, Fernando Petit. Aí ele escrevia a pergunta lá no computador, e a pergunta aparecia, a pergunta do ouvinte, e a pergunta aparecia na tela pra gente. Legal. Né? E a gente lia a pergunta na tela. Era legal. Você vê, há 13 anos atrás, era difícil pra ele, pro Fernando, porque só ele atendia todos os telefones, e na Bandeirantes nós tínhamos muito telefonema, né, Inácio? Ali era muito telefonema mesmo. A gente tinha uma média de 60, 70, 80 telefonemas. Nossa senhora. Porque não tinha as mídias, né? Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, então era só telefone. E era muita gente mesmo. Depois é que o Helder chegou depois de pouco tempo. Mas aí, quando o Helder chegou, aí nós chegamos a ter lá 5 pessoas atendendo o telefone, né? 5 pessoas. Tinha um telefone e 4 ramais automáticos, né? Que tocavam no mesmo telefone, tocava busca automática. Então tinha gente, ficava um sentado num lugar, outro sentado em outro, ficava cheio de gente lá só para atender telefone. Muito legal. É bacana, né? A gente só lembra disso nessas horas para recordar, porque era muito legal. Eu só comentar aqui que o Roberto Wagner entrou aqui, falou: Rui, Jorge, Rodrigo, Helder, parabéns pelos 13 anos de programa. É muito bom para mim. Tornou-se imprescindível começar todos os domingos ouvindo mensagens de fraternidade, fé e solidariedade, que são outros nomes de amor. Muito obrigado. Depois da criação do aplicativo na internet, posso ouvi-los também quando estou descansando lá em Ubatuba. Vamos adiante com Jesus, vai na frente. Roberto Wagner. Ô, Roberto, um bom dia para você e continue sempre nos prestigiando, porque nós sabemos que você é uma voz respeitável aqui, tanto no rádio como nos jornais, que hoje você deixou de fazer seus artigos no Vale Paraibano, né? Mas um bom dia para você e continue nos prestigiando, e nós agradecemos a sua amizade e atenção. E o programa de maior sucesso da Bandeirantes era o Roberto Wagner. E o segundo era o nosso, né? Roberto Wagner era o programa ali. Como que era o nome? Que até hoje é o Show de nome. Ideias. Show de Ideias é um programa assim, famosíssimo em São José dos Campos. E assuntos interessantes. Assuntos muito interessantes, né? Convidados sempre especiais. E era o carro-chefe dali da Bandeirantes. E até nós entrevistamos ele no nosso programa. Uhum. Ele foi entrevistado do dia no nosso programa. E o Roberto tinha esse programa na Bandeirantes, quer dizer. Eu reputo o programa do Roberto como um programa essencial para qualquer cidade, para qualquer lugar. É muito. De cultura, bastante mesmo. Então, infelizmente, parece que as rádios vão caindo, né? Não sei por quê, porque não deveria não. Porque eu penso assim: quando apareceu a televisão e o rádio, acharam que o jornal ia acabar. Até hoje existe jornal, não acabou, né? Agora o pessoal está querendo acabar com todas as coisas, com os analógicos, né? E daqui a pouco, esse dia foi você até que postou. Num país lá. Acabaram com a rádio, não tem mais rádio, né? Exatamente. Só tem... Foi na Noruega. Na Noruega será o primeiro país a acabar com rádio FM. Uhum. Não existe até mais FM. Rádio FM. Até FM. Nem AM, AM já não existia, agora FM já não existe mais. É. Tudo digital, online. Mas é um país pequenininho também. Onde lá todo mundo deve ter Wi-Fi. O governo deve prover Wi-Fi gratuito no país inteiro. E aqui no Brasil nós precisamos da rádio. E a gente vê que cada vez mais parece que tem menos rádio, né? Não, o que nós precisamos acabar aqui no Brasil é que as pessoas acham que nós somos imbecis. Você pega o programa de televisão aberta aí, só programa de baixo nível, de pouca cultura. Se você quiser programa de cultura, você vai ver a cultura, ou então em televisão fechada, porque no aberto é só porcaria, né? E nossa, não sei se eu estou falando besteira, não. Só bobagem. Até se o Roberto Wagner quiser voltar e falar com a gente, aí nós estamos hoje é dia de festa, né? Mas a gente vê que o pessoal acha que a gente é imbecil, que nem o rádio tem umas bobagens que eles colocam aí, que acha que todo mundo é bobo nesse país aqui, e não é verdade, né? temos muita gente inteligente, temos muita gente que quer coisas boas, e infelizmente não encontra. Mas nós estamos pagando por isso, o né? Que eu vejo não, também, até... O que eu vejo também é assim, é uma... Fazer uma analogia ao aquele filósofo Cortella, né? Que fala que é a miogização da vida, né? Que a gente quer tudo pra ontem, tudo pra... Eu faço analogia a isso na rádio. Acho que a gente tá na Netflixação da vida. É. Por que é Netflixação? É o Netflix que você entra lá e você escolhe o que você quer ouvir. Você tá no poder. Então, é diferente, por exemplo, numa rádio, que você tem que ficar escutando, esperando o que eles querem que você escute. Então, assim, essa mudança, inversão de valores que está fazendo as rádios caírem. Porque, e as TV também. Você põe a pessoa na decisão. Eu quero ouvir o programa número 1 do Vivência Espírita. Aí ele vai lá, escolhe o programa número 1 num podcast, alguma coisa da vida, né? Ou até lá no site, aperta e escuta o programa, né? Ou eu quero escutar o programa, não no domingo, eu quero escutar na terça-feira. Ele abaixa o aplicativo e escuta na terça-feira o reprise de domingo. É. Então assim, você põe o ouvinte, você dá o valor pro ouvinte que ele tem que ter. Ele tem a opção de escolher o que ele quer ouvir, né? Então eu acho que esses valores... que estão invertendo hoje em dia, estão inovando, entendeu? O único cuidado que deve se ter, porque a pessoa é tão alienada que a opção dele vai ser sempre de acordo com o gosto dele. Só que o gosto dele é influenciado por outras pessoas. Que nem, por exemplo, eu estive na Argentina, falei, eu quero ver música argentina. Cheguei lá, só tinha música americana. Aqui no Brasil, se você for pegar nossas rádios, só tem música americana, em inglês. Em Portugal também. Você chega Portugal lá e tem um fado, ninguém mais gosta de fado lá. E daí? Tem música americana boa? Tem música ótima, mas também tem uns lixos que vem pra cá que a gente aceita com a maior tranquilidade, né? Eu penso assim, principalmente a gente que adquire um certo conhecimento dentro da... A doutrina espírita... Não, até, ela nos até pra isso serve demais. De você não ser Maria vai com as outras. É. Falou, tem a sua própria opinião. A doutrina espírita ela já nasce desse jeito. Fala, olha, aqui a espiritualidade superior está falando isso aqui. Mas questione, pergunte, estude, veja se é isso mesmo que você pensa. Não acredite simplesmente porque alguém está falando isso ou falando aquilo. Você tem que ir atrás daquilo que você pensa que é o certo, mas procure investigar o tempo todo, procure questionar o tempo todo. Então a doutrina ensina isso pra gente. E isso é a mesma coisa que dizer, ó, não seja um Maria vai com as outras, não é só porque alguém ciclano, né? Tá falando isso e aquilo, que aquilo é o que você deve seguir, aquilo que você deve ver. Então, você tá falando em música, isso, né? A gente pega, eu pego meu violão, por exemplo, quando a gente não tá tocando as músicas que são espíritas, as músicas junto com o Grupo Castelão, ou as músicas gospel, que a pessoa fala, o meu violão a gente sai, gente, para tocar bolero, tocar músicas mais antigas, tocar moda de viola, tocar todas essas coisas. E onde a gente para para tocar é um sucesso total. É. Por quê? Porque você não vai o tempo todo deixar a vida me levar, como o Zeca Pagodinho coloca na música dele. É legal só a música deixar a vida me levar, mas se você deixar a vida ficar levando você não vai ser nada na vida. Você sabe o que, que a água leva. Leva só aquilo que boia em cima, né? É isso que a água leva. Né? E quando você fala que é para deixar a vida levar você, você vai ser aquilo. Aquilo que algo consegue levar com a maior facilidade. Você tem que ter opinião. E a doutrina espírita ensina isso pra gente. Não é ser radical, não, que é totalmente diferente. Mas é falar, olha, aqui todo mundo só gosta disso. Você falou, mas eu não desgosto o que os outros gostam. Sim. Como o Alamar dizia. Eu me permito ser contra você, mas eu vou morrer defendendo o direito de você expressar a sua opinião. Né? Claro. Isso é, cada um vai gostar do que quer. Oh. Agora, eu não sou obrigado a gostar dessas porcarias que o pessoal coloca aí na televisão o tempo todo pra gente. Por isso que talvez também o nosso programa seja diferente por causa disso. Porque a gente mantém a linha, sem você sendo alegre, conseguindo passar para as pessoas o que a doutrina passa, mas ao mesmo tempo sem radicalismo, ao mesmo tempo sem dizer que sem só fanatismo. A nossa que é a mais importante, só a nossa que é a melhor, né? E é assim que a gente adquire as pessoas. Ninguém, não obriga ninguém a ser amarrado com a gente. Ó, escuta aqui o programa Vivência Espírita que você está salvo. Não existe isso. Senão você vai para o umbral. É. Então eu acho que a gente deve levar a vida dando liberdade para as pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade a fala vai nos libertar. Fala só que ouvir, né? O programa Espírita, ele vai sair do umbral mais rápido. Só isso. Vamos fazer um comercial? O bate-papo está muito bom aqui, mas o tempo ruge, como dizia o Vicente Mateus, né? Só comentar que a Patrícia entrou aqui, mandou um bom dia, meninos. Parabéns pelos 13 anos de sucesso. Que venham mais 13 para que vocês continuem a estar em nossos lares, ao vivo, todos os domingos. Muita luz e amor no coração de vocês. E a Bia também mandou um bom dia, queridos amigos. Parabéns pelos 13 anos de programa. E o Milton Rodrigues, também lá do Bosque, está mandando um abraço pelos 13 anos do Vivência Espírita. Um abraço para a Bia. Bom dia para você, Milton. Um abraço para o Milton, um abraço para a Bia, para a Patrícia. Teve aqui também a Paula de Biasi, também mandou as três. Estamos no seminário, mas com vocês, no coração, meninas. Mandou aqui, ó, deixa um recadinho pra gente. Isso, tomara que seja um sucesso lá o seminário, que elas estão fazendo lá, né? Elas estiveram aqui a semana passada. A Bia vai fazer um programa na nossa rádio online também, né? Essa semana foi correria que a mãezinha dela passou, aí ficou um pouco doente, né? Seja Feliz. Seja Feliz, o nome do programa da Bia. Paula. Porto, né? E podemos convidar a família de Biagi para fazer o programa também com a gente lá, né? Claro. É. Vai ficar aberto a rádio, E até o nosso amigo Roberto Vargas está se disposto também a fazer um programa dentro da nossa rádio. Tranquilo. Tem 24 horas de tempo. Exposição lá. Aí assim que a pessoa vai conseguindo se acostumar a ouvir, né? Porque quando a gente fala de rádio online, né, antes de entrar no nosso comercial, a gente ainda sabe que o povo brasileiro vê muita internet, vê muito tudo, mas não está acostumado a ficar escutando rádio online o tempo todo, né? Então a gente tem que criar algumas coisas diferentes, como nós já fizemos na nossa rádio, ela é bem variada, justamente para a pessoa que ligar, ela não passar a achar o tempo todo que ela vai escutar a mesma coisa. Porque infelizmente a gente liga um monte de rádio online, e até televisão espírita, chega lá, só tem uma pessoa fazendo pergunta para outra, blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá, e não sai daquilo. É. Se você ligar 8 horas da manhã a mesma coisa, se você ligar 10 horas da manhã a mesma coisa, meio-dia a mesma coisa, mesma coisa. Então nós já começamos a nossa rádio, desde que nós colocamos ela no ar, foi bem variada. Cada hora que você liga tem algo diferente ali para conseguir entreter as pessoas mesmo com maior qualidade. Então a Bia vai fazer um programinha também. Programinha, não, programa. Falar em programinha, eu coloquei o programa 01, disponibilizei aqui no WhatsApp lá no, e no Facebook também. Eu coloquei o programa assustado. Que vocês estão tremendo mas na base. Tem jeito de você colocar um pedaço dele depois? Tem sim. Pode colocar aí só pra ouvir um pedaço. Se vocês tremendo. Bem na parte que vocês estão tremendo. É do joelho batendo. Mas vamos lá. Ali era falta de costume, porque tremendo mesmo a gente não tava, não. Né? Agora a primeira. Não, essa maneira de falar pra ficar até mais atraente. Né? O jeito que você. Tudo exagerar. Tudo é importante. O jeito que você usa o microfone, o jeito que você fala, todas essas coisas. E quando a gente não tem costume, parece que está todo mundo nervoso, está todo mundo tudo. Por exemplo, desde o primeiro programa que nós conseguimos fazer a direção do começo até o fim organizada, sem tudo certinho. Começar na hora certa, chamar a música, fazer tudo isso, tudo na hora certa. E não faltar também, né? Só que como começa, você equilibrar, ou você se acostumar com a sua voz, a pior coisa é a gente se acostumar com a voz da gente mesmo, né? É, isso é verdade. Porque não tem outra voz. Quando você escuta e fala, essa é minha voz, é a minha voz. Nossa, que vergonha. Mas é essa, né? Não, tem uma pessoa que me ligou há muito tempo atrás, dizendo, olha, eu gosto do programa Espírita porque vocês têm um jeito diferente de falar, têm um jeito diferente de fazer o programa, e já criou, já cria uma certa fidelidade do ouvinte, né? Eu não sei se é verdade, né, Jorge? Podemos até perguntar para o nosso ouvinte se isso é verdade. Olha só, vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial, e a música que nós vamos colocar é uma música que nós tocamos no nosso primeiro programa, que é uma música com a Célia Tombre, a música Cantiga de Paz. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o Evangelho através da música. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz de silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos, olhando em seu redor. Verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui comemorando 13 anos de Vivência Espírita. Rodrigo, tem mensagem aí, né? Temos sim. Eu queria comentar a pergunta para sorteio dos livros, né? Do livro e do CD. E o CD do Roberto Ferreira, né? Que esteve aqui com a gente. Então a pergunta é: atualmente a doutrina espírita está sendo bem divulgada na mídia? Então deixe seu comentário, o que você acha, se a doutrina espírita vem sendo bem divulgada, está sendo bem divulgada nas mídias, né, que você conhece. E aí a gente vai sortear no final do programa um livro e um CD. Quem participou aqui com a gente, entrou aqui, foi a Marta Mara. Ela manda parabéns aos 13 anos, espalhando conhecimento e esclarecimento. Muita saúde a toda a equipe, que vocês continuem mantendo a lucidez que o Espiritismo nos ensina. Que os bons amigos espirituais estejam sempre com vocês. A Beatriz aqui falou que está ansiosa para iniciar o programa Seja Feliz. Vai ser uma experiência maravilhosa. Legal, então vai... E já tem horário? Programa. Não, ainda não definimos o horário. Mas a gente vai definir, ele está definindo ainda os moldes do programa. E a gente define o horário e já começa. Eu fiquei de conversar com ela essa semana, porque o Lúcio já voltou de férias. O Lúcio que faz lá pra gente. Pro Lúcio ajudar a gente, porque ela só vai lá e vai botar, ela só vai gravar o programa, né? Ela vai gravar o programa. Como os programas dela a gente pretende que seja curto, para poder chamar bem, Seja Feliz são mensagens, tipo assim, que ela vai falar as dicas, né? Não é um programa comprido, mesmo que nas mídias, se a gente bota programa comprido, é complicado, né? É coisa curta que a gente quer fazer. E aí ela vai lá e grava não sei quantos programas junto com o Lúcio, né? E eu já conversei até com o Lúcio, e depois a gente vai soltando, vendo se solta uma vez por dia, duas vezes por dia, porque o ideal seria fazer umas duas ou três vezes por dia aquelas mensagens. E nós também precisamos dizer para os nossos ouvintes, viu, que o nosso programa Vivência Espírita na web tem músicas boas e agradáveis, que é diferente daquilo que nós encontramos nas rádios atuais, né? Tem músicas internacionais, músicas MPBs com cunho espiritualista, né? Com cunho espiritualista. Então é só entrar lá e participar. Tem mensagem aí, Rui? Tem aqui a Nazaré Martins, do Bosque. Parabéns pelo 13 anos desse programa de luz que clareia nossos domingos. Um bom dia para você, viu, Nazaré? E continue nos prestigiando. Ainda bem que apareceu esse nome Nazaré, Rui, para a gente fazer uma homenagem a Nazaré, que a Nazaré nos ajudou muito no começo também do programa Vivência Espírita, né? Foi uma pessoa que foi atrás de patrocinadores, né? Onde é que é o bairro da Nazaré mesmo? Novo Horizonte. Hoje a Nazaré é assistente social, ela se formou assistente social. Né? Foi até candidata a vereadora na eleição passada, né? E a Nazaré, ela correu atrás para ajudar a gente, que ela é lá do Centro Espírita. Era dos Servos de Clara. Servos de Clara. Legionário de Maria. Até hoje ela é de lá. Peregrino do Caminho. Ela é dos Servos de Clara atualmente. Até dirige lá o trabalho no Servos de Clara, a Nazaré. Então a gente agradece bastante ela. Quando nós fomos no Valt a primeira vez, ela foi junto com a gente. E ela faz também aquele trabalho com a CONSEG, né? Que é o Conselho de Segurança no bairro lá do Novo Horizonte e daquelas imediações todas. Obrigado a Nazaré, então, e muitas outras pessoas. Nós também tivemos a Eridan que veio ajudar a gente aqui, o Oswaldo. Zé, né? Luiz Carlos, o Luiz Carlos, Palhacinho, né? Uhum. O Barbosa, né? Nosso amigo Barbosa, grande amigo Barbosa. A Topper também, a Patrícia Topper, teve junto com Dodô, a gente. Dodô. Tanta gente passou também no programa. É. E o Aécio César entrou aqui e mandou um bom dia, pessoal do Vivência. Que o nosso Pai Criador continue a inspirá-los no sentido de levar a doutrina espírita para os quatro cantos do mundo. Que venham mais e mais anos. Um forte abraço a todos. É, ele acabou de receber uma mensagem da Alemanha, que eu já leio aqui da Sandra. Mas o Ari entrou aqui e mandou um bom dia, o Ari Rangel, que vai estar... Que estará com a gente domingo. Domingo que vem ele vai estar aqui com a gente. Ah, né? E já pedi para ele trazer o violão e trazer o Rogério, porque o Rogério toca muito. Mas aí é o seguinte, né? O problema do Rogério é se eles chegam aqui 8 horas da manhã, né? Na verdade, eu não sei. Eles vão aparecer lá no Jardim Paulista, lá na rádio do Lano Brito. Ainda querer tomar lugar dos outros ainda. Eu acho que assim, a mediunidade lá é tão sutil, assim, deles, que interfere na rádio, nossa voz começa a distorcer no GPS. Agora há pouco, né, Rodrigo? Agora há pouco foi o seguinte, ele passou aqui no começo do programa, ele passou que... Tá distorcendo a voz. A voz aqui tá aparecendo fantasma, né? Aí o Rodrigo ligou e falou. Eu falei, ué, tá normal. Tá tudo igual. Eu falei, é daí, ó. É do lado, é desse lado aí, Ari. Ele falou, meu Deus, será que é na minha casa então o negócio? Aí ele mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos. Sou extremamente suspeito para falar desse programa, que traz para dentro nossos lares luz, alegria, informações e ensinamentos edificantes. Tudo à luz da Boa Nova Rediviva. Creio que não apenas essa equipe maravilhosa, que não mede esforços para todo domingo deixarem o conforto de suas casas para divulgarem com amor o Espiritismo, sem proselitismo e com muita alegria e dinamismo, mas toda a família vivenciana. Que Deus nos una sempre, o verdadeiro amor está no ar. Parabéns, queridos irmãos. Jorge, olha, essa daqui é muito bacana. Inês Frígio, o que que representa para você a Inês Frígio? Nossa, a Inês é gente boa demais, né? A Inês... É, eu não sei se ela já foi multada andar com a cadeira de roda dela, elétrica, toda. Aquela cadeira de roda dela anda mais 50 por hora. E hoje, ela tava vendendo água lá na Rua 7, eu acho que ela tava vendendo água, como é que fala? Pode, né? E não, aí quando a fiscalização passava do outro lado, ela saía naquela cadeira ali voando pra longe, tá? Pra ir passar lá pra parar do outro lado. Mas faz uns 2 meses que eu não vejo a Inês. A Inês ligava todos os programas pra gente lá na Bandeirantes, né? E uma pessoa muito bacana, a Inês, a gente gosta muito dela, espera que ela... É uma pessoa que... Nós estamos falando que ela anda de cadeira de roda porque a consequência da diabetes, ela acabou tendo que amputar uma perna, mas eu nunca vi uma pessoa... Também de visão, nunca vi uma pessoa tão pra frente igual a Inês, assim, de positiva, né? Não, e vende trufa também, era manicure, vendia trufa, quer dizer, a Inês se virava. Nossa, né? Senhora. Quer dizer, ela é aquele tipo de pessoa que a gente admira, né? Muito, e você vê... A casa dela lá tinha escada para descer, escada para subir, ela inventava, subia... Não, o carro que ela tinha? É um Chevette, né? Fala, mas como é que você vai andar sem uma perna Chevette? Ela, pode deixar que eu me viro. Mas olha, Inês, olha, nossa, muito carinho nós temos por você, viu? E obrigado pela sua ligação e continue nos prestigiando. Ela está dizendo aqui, parabéns pelos 13 anos desse programa maravilhoso. E graças a pessoas igual a você, viu, Inês? Que sempre nos apoiaram, pessoas que sempre deram feedback, pessoas que sempre ligaram para falar, para cobrar alguma coisa, né? Para falar, né? Participar. E sabe quem que eu tenho saudade, Rui? Do Nadir Cury. O Nadir sumiu, tá ele, não sei. Sinceramente, o Nadir tem uma história interessante, que tem as histórias interessantes do programa, né? Nós estávamos fazendo um programa sobre drogas, né? Falando sobre adicção, sobre todas essas coisas. Aí tinha umas 3 pessoas especialistas, né? E tudo, aí o Nadir ligou e falou, pessoal, vocês estão acabando comigo. Porque tem que falar que droga é só maconha, cocaína, essas coisas. Estão falando aí que cachaça é droga, que cerveja, que todas essas coisas é droga. Pô, ninguém vai querer comprar minhas coisas, eu vendo bebida. Eu vendia cachaça. Eu vendo bebida. Vocês têm que falar, vocês não podem falar isso. As mensagens do WhatsApp, não vem estragar meu negócio. Aí outra vez também que a gente estava falando sobre isso, aí ele mandou uma pergunta. A pergunta era o seguinte, falou, olha, Tem um rapaz que chegou perto de mim, eu tava entregando bebida no local, né? Ele tava lá com o carro dele entregando as bebidas lá no local. Aí chegou uma pessoa e falou, não dá pra você dar uma garrafa de cachaça pra mim? Ele falou, não, se você quiser comida, eu pago pra você. Mas cachaça não. Ele falou, rapaz, mas comida todo mundo dá, agora cachaça ninguém quer dar. Aí ele perguntou pra gente, o que é que eu faço? Ele perguntou pra gente a resposta. Ele falou, o que é que eu faço? Vocês acham que eu devia dar cachaça pro cara? Nós contamos a história do Chico. Falou, rapaz, dependendo da pessoa, você dá a cachaça pra ele. Passar fome não passar, mas vontade não, tomar falou, cachaça. Comida todo mundo dá pra gente, agora cachaça ninguém quer dar. Dá uma garrafa aí pra mim. É que nem aquele, não, eu bebo pra ficar ruim. Porque pra ficar bom eu vou no médico. Comentar aqui que a Sandra, lá da Alemanha, lembra que mandou um parabéns pelo aniversário do programa. Até parece que foi ontem. Lembro-me quando anunciaram que iam começar o programa e os acompanho desde então. Muita saúde, paz e luz para toda a equipe e que venham mais anos. Que toda a espiritualidade de luz ilumine e guie a todos, derramando a luz do amor e sabedoria. O meu muito obrigado pelo trabalho iluminado de vocês, que cada domingo me aproxima mais dos irmãos de ideal aí no Brasil. Parabéns. Legal, né? Porque com a rádio online, como você tem acesso, as pessoas escutam em vários países, que não talvez não tenham centro espírita. Tudo bem que hoje agora tem centro espírita para todo lado. Na Alemanha nós temos. Manda até pouco. Na Alemanha, ter, mas tem, na Austrália, tem pouco, realmente. No Japão. Mas a pessoa pode escutar um pouco do espiritismo, ouvir um pouco daqui, né? Obrigado, Sandra, pela participação, que sempre responde, sempre participa, sempre manda mensagem aqui com a gente também. E lá tá frio, hein? Ela falou que tava 11 graus lá negativo. Negativo? E podia chegar à noite a menos 25 graus. Nossa. Ô, Sandra, eu prefiro ficar aqui na minha terra mesmo, no Nordeste. Lá tá 40 graus. Já pensou, Jorge? Positivo. A pessoa se lá na Alemanha, 20 não, não, graus não, abaixo de zero. Eu nem penso nisso. O que dá dó daqueles coitados refugiados que estão pra Europa, isso, né? É sem nenhuma roupa, sem agasalho. Não, saíram de um lugar que é quente. Não, mas ela, ela tá num lugar que tem humanidade, pelo menos, né? Na Alemanha, né? Talvez da Europa seja o lugar que mais... Hoje, que dá mais exemplo para o mundo, seja a Alemanha, né? Nesse aspecto humano. Mas o pessoal tão brava com a primeira ministra, a Merkel, né? A Angela Merkel. É. Porque ela está sendo boazinha para... Pode ser até crucificada, ela, por causa disso. Mas Jesus também foi porque era bom, porque era melhor, né? As pessoas boas é que serão lembradas. Não vão ser aquelas que massacram os outros, não. Talvez o que esteja passando na mente dela, né? Se a gente for imaginar numa pessoa que é humana, numa pessoa que tem humanidade como ela tem, é que ela não está importando se ela vai ter prejuízo na vida dela. Ela está preocupada... Continuar sendo primeira-ministra. O importante é a atitude que ela tomou, que vai ficar marcada para a história, e ela vai ser uma das pessoas mais importantes que esse mundo já teve aí, por essas atitudes que ela teve, e tentar influenciar o mundo nisso. Agora, nós vivemos num mundo onde nós somos muito egoístas, a gente se preocupa demais com a gente, não está preocupado com o próximo... Que se eu não estiver passando fome, o outro pode passar. Que eu posso ter tudo do bom e do melhor e o outro não tendo, não tem problema, é problema dele. A gente se esquece que a gente é filho do mesmo Deus, a gente se esquece que a gente tem... Os cristãos esquecem que nós somos cristãos, e cada um fica preocupado consigo e o próximo fica abandonado de alguma maneira. E cada vez está pior. Então, você lembra lá que quem que falava mesmo que se a gente, no Brasil, se a gente não construísse escola... A gente ia chegar um tempo que a gente não ia ter dinheiro para construir presídio. Acho que foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Então já está acontecendo isso aí. Mas por que é isso? Por causa do nosso egoísmo. Por causa que cada um quer mais do que o outro, né? O que eu acho interessante, viu, Jorge? Que nem você lá do norte, né? Você vê que numa cidadezinha pequenininha, os políticos não estão preocupados com a população, estão preocupados com ele. Muito preocupado. E não é os governadores do norte, quando chega em São Paulo, a gente vê a diferença de São Paulo com outros estados, é porque aqui parece-me que é mais bem distribuída a renda. A gente vai para a cidade do interior, aí, que nem na minha cidade, você não vê favela, você não vê gente pedindo esmola, você vê um padrão de vida muito bom. Em compensação, você vê cidadezinha aí onde tem aqueles donos políticos da cidade. Como o pessoal passa necessidade, passa fome? Você vê o presidente da República, que foi o Jair Sarney. O estado dele é um dos estados mais atrasados. E quantos anos ele está na política? Uhum. Então a gente vê que são coisas que nós precisamos mudar, né? E porque o pessoal que está no governo não pensa no povo, ele pensa nele. É. Mas aí não é só, o fenômeno não é só no cidade, nos estados mais pobres não, né? É. Porque sempre o exemplo do Brasil também foi sempre o Rio Grande do Sul, e ele está lá enterrado também, né? É. O Rio de Janeiro também está enterrado também, que a gente não sabe para onde é que vai. Então, na realidade, é má gestão, às vezes fica só preocupado com aquele tipo de imposto que recebe, não diversifica. São Paulo talvez seja um local onde é mais diversificado, onde tem tudo, né? No estado de São Paulo tem de tudo para render, né? E se a gente pega ali, vamos pegar o Rio de Janeiro, que é o nosso vizinho, por exemplo, o Rio de Janeiro vive basicamente do petróleo. E se cai, aí tem esses prejuízos que tem, que não cai a despesa do mesmo jeito que cai a receita, né? E no Rio de Janeiro tem as empresas mais rentáveis do mundo. Chama-se turismo, que eles não sabem aproveitar e deixa a marginalidade tomar conta da cidade, né? Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto do Vivência Espírita. Isso, o Rodrigo mostrou alguma coisa, queria mostrar. Não, ia te passar o link também do programa, colocar um trecho, mas aí a gente coloca depois, não tem problema não. Só comentar. É, aqui que a Patrícia Ferreira respondendo a pergunta, né, para sorteio, se atualmente a doutrina espírita está sendo bem divulgada nas mídias. É, na minha opinião, a doutrina espírita está sendo bem divulgada nas mídias, mas como qualquer outro assunto, dependendo de interesse de quem quer aprender, né? Depende do interesse de quem quer aprender. No meu caso, eu ouço várias rádios espíritas online que me ajudam e muito nos meus estudos. Exemplos de rádio que eu sigo é a Web Rádio Fraternidade, Rádio Boa Nova, Rádio Rio de Janeiro, Rádio Evoluir e, é claro, Rádio Vivência Espírita. Um bom domingo e paz e luz a todos, né? Isso que é importante. Importante é ter, quanto mais rádio tiver, quanto mais a doutrina espírita está sendo espalhada, melhor. É. Né? Cada um do seu jeito, mas o importante é estar todos. Uma pena que o caso da Patrícia é uma exceção, né? É. Porque na regra não é isso que está acontecendo. Parece que as pessoas se acostumam a pegar essas coisas massificantes que tem na TV aberta, né? Que a rádio eu nem estou contando mais com rádio, porque você também só tem um tipo de coisa na rádio, né, Inácio? Você pega uns profissionais igual o Inácio, igual o Pedro Mariano. Essas pessoas que tem, eles não, porque quem vê um sonoplasta fica pensando que o sonoplasta está ali para apertar um botão ali ou aqui. Não, para mim o sonoplasta é igual um diretor mesmo. Eles que acabam comandando todo o programa dali, tanto que se o sonoplasta não aparecer, não tem programa. Sim. Né? E até é uma carreira em extinção, né, Inácio? Por quê? Porque aí criaram as FM que só fica o locutor lá apertando o botão, tá, aí sim música. Que aí, não, aí ele fala bem pra caramba, geralmente, né? A voz é bonita, mas ele fica lá só tocando música. E fala assim, e aí fica igual o Valdomiro Moreira quando tava lá naquele programa, só pra dar hora. São 8 horas, não sei quantas horas. É desse jeito, né? Com o Valdomiro, quando começou, era o Zé da Hora, né? O nome do Valdomiro. É Zé da Hora. É quando ele começa lá, o João da Hora, sei lá. Bom dia pra ele que tá nos ouvindo, viu? Claro, ele é assíduo. E a filha dele, que mora em Campinas, também é nossa ouvinte assídua. As histórias do Valdomiro são fora de série. Quando ele começou lá no Paraná, era só pra falar a hora. E hoje você está pegando os locutores de FM, é isso. Ele chega lá, ele dá o tempo como é que tá, pega uma noticiazinha ali, alguma coisa lê, e fica apertando o botão, e acabaram com o sonoplasta, que era o cara responsável por tudo. Rádio, que cria vinheta na hora, que coloca uma música que você. Ele interage, o sonoplasta, né? Ele sente tudo o que está acontecendo dentro do estúdio. Então, o que acontece com o sonoplasta? Ele acaba conhecendo todas as pessoas, o jeito que o cara fala. O que o cara gosta? Então, é um psicólogo também, né? Você pega um Pedro Mariano da vida, é fora de série. Você pega o Inácio, que tá aqui. A menina, a nossa, a Andréia, nossa, trabalha bem pra caramba mesmo. Pessoas que têm. Eles antevê as coisas. Eles e tão, é criativo. É, né? Eles estão algum tempo na frente dos outros, sempre. Eles sempre estão um passo à frente. Porque quando você. E às vezes a pessoa fica pensando que tá tudo combinado. Nada, o sonoplasta, ele coloca alguma coisa lá que ele sentiu que tem que colocar aquilo. E você vê que até isso está acabando. Até isso está acabando. Porque as prioridades passam a ser outras. Passam a ser mostrar coisa para a gente ou obrigar a você ver certas coisas. Você vê, é o que você estava falando agora há pouco. O que a televisão fica mostrando para a gente, ela quer obrigar a você ver aquilo. É. Sim. Né? E você vê coisa que não tem resultado. Não tem resultado nenhum. E você sabe qual foi a emissora que mais criou conteúdos... inovador, criou mesmo conteúdo, foi a Netflix. foi a emissora no mundo que mais criou novelas, seriados, não novelas, mas seriados e filmes. Né? Então, assim, ela você chega, tem um seriado que eu estou assistindo lá sobre a coroa inglesa, que é a Crown, que conta a história da Elizabeth, e foi, é um seriado criado pela Netflix, com qualidade. Sim. Com qualidade. Aí então, você pega a televisão fechada, os programas são tudo de qualidade. Você tinha, você tinha a Globo, né, que cria as minisséries, né, que você assiste na hora que ela quer. E quando ela quer transmitir. Tudo bem que agora ela criou um aplicativo, ela identificou esse mercado e criou um aplicativo, né, que você pode ir lá e escolher o programa que quer assistir. Você quer lá assistir um Jô Soares, você vai lá e assiste. Então você tem isso também. Deixa eu só comentar aqui o Luiz Carlos Forcato. É isso que eu ia falar. O Forcato, né, que sempre participa com a gente, mandou parabéns para o aniversariante, o programa Vivência Espírita. Mas parabéns em dobro para os idealizadores, entre os quais o Jorge Reis e o Rui Barbosa, que há 13 anos vem nos brindando com as maravilhas dessa doutrina que tem a capacidade de fazer as pessoas felizes. Legal, Forcato. Obrigado pela participação aqui com a gente, conosco. Forcato sempre... também é uma pessoa que sempre está nos apoiando, não só moralmente, mas também financeiramente. É, né? Uma pessoa que sempre está... por quê? Vamos falar disso também, né, Rui? Nós temos os patrocinadores aqui que fazem os comerciais, mas só esses patrocinadores não seriam suficientes para a gente bancar o programa. Sim. Porque quando a gente fala do programa, um programa de rádio, uma hora de programa de rádio é caro pra caramba, é muito caro, né? Na minha opinião, é caro. Mas a gente tem que ver até que eles hora. Você vai ver o custo que o Edson Barbosa paga na Rádio Mundial é absurdo. Absurdo. É três vezes mais do que a gente paga aqui em duas horas. Pra meia hora. Né? Mas só o patrocinador a gente não conseguiria bancar também. Porque nós, o que a gente arrecada aqui de receita é o limite para pagar a mensalidade, porque a gente não ganha nada, né? Nós não ganhamos, pelo contrário, a gente acaba colocando também no nosso bolso. Então, é porque tem coisa, não é só o custo, porque tem pessoas que vêm de outras cidades, tudo isso. Que nós ajudamos no combustível, na alimentação, hospedagem tem o Polo Hotel. Temos o comercial, nós temos a permuta com o Polo Hotel, que é um parceirão nosso, fantástico, né? O Pedro Rodrigues, que é um grande amigo, e o Polo Hotel, poxa, E é um ótimo hotel, todo mundo que se hospeda lá fala muito bem do hotel. E a gente, toda vez que eu paro ali para pegar um palestrante ou para deixar, eu sempre vejo lá gente famosa, né? Aqueles ônibus de artista parado. As fotos também das pessoas famosas que se hospedaram no hotel, né? Ou seja, não é um hotel. Eu acho que é uma coisa muito legal que o Jorge sempre fala. Não é só porque é de graça que tem que ser feito mal feito. Em falando nisso, João, nós precisamos convidar os nossos ouvintes para o dia 19 na macarronada lá, né? Isso, dia 19 de fevereiro nós vamos fazer uma macarronada lá na AME. A macarronada, a parceria da AME e os amigos do Chico que vão fazer essa macarronada. Custa R$20, né? E a gente vai começar a vender os convites a partir dessa semana. Né? E convida todos porque também já vai ajudar no evento do Chico Xavier que está indo... que nós estamos trabalhando aí nos bastidores e a correria está grande, né? Cada dia mais. A Célia está bolando um dia do desapego, né? Que é para as pessoas doar as coisas para a gente fazer um bazar do desapego. Precisa, né? Precisa. Para poder a gente arrecadar também. A gente tem vendido bastante camiseta, tem um livreto, Você Se Conhece, que nós lançamos, né? Também que está saindo aí. Quem se interessar, só ligar para a gente. As casas que se interessarem em vender o livreto custa R$15, que é um livro de mensagens, também que a renda todinha é para o evento do Chico Xavier. E a gente precisa da ajuda de todos os espíritas, porque é um evento aí para 1.000 e poucas pessoas, e nós vamos ter muitas despesas, e é por isso que a gente precisa arrecadar, que o evento é totalmente gratuito. E nós temos o evento, e temos o show aí do Nando Cordel, que para nós vai ser... O Nando Cordel é uma das pessoas que estarão no evento. Ele vem para assistir, e nós vamos explorar ele também, para ele fazer um show, uma apresentação musical para a gente... No dia lá, deve ser no sábado, né? Já temos o restaurante lá do próprio núcleo tecnológico que vai servir as refeições. Então será até um passeio, né, Jorge? A pessoa sai de casa para ir passear lá no Núcleo Tecnológico. Sim, eu até divulguei aqui o site também, chicoxavier2017.com.br, que divulga aí o 10º Encontro Nacional de Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. É. Esse é o título. Então dá para entrar aí no nosso site e ver, né? Fala de novo, Rodrigo. É chicoxavier2017.com.br. E já tem gente entrando em contato. A gente recebeu um contato, uma pessoa que já quer inscrever 40 pessoas. 40 pessoas que estão vindo, não, né? Caravana. De caravana. Não falou o local ainda, a gente tá entrando, vai entrar em contato, pegar os detalhes. É. E quando a gente abrir a inscrição, a gente já avisa eles para começar poder... a fazer logo para fechar. Né? Porque que vocês que já foram em encontro anterior do Chico, tem gente do Brasil inteiro, sim, né? Sim, do Brasil todo. Geralmente Brasil essas caravanas são de fora. Eu calculo que o pessoal de Aracaju, Brasília, que será o próximo encontro, deve vir bastante gente. Como nós fomos para lá, para Goiás com 40 pessoas, né? Nós fomos em 40 pessoas para lá apresentar a cidade, sim, de São José dos Campos lá. Então, Brasília, que será o próximo encontro. O pessoal de Santos sempre vai muita gente. Fora o pessoal do Triângulo Mineiro, que vem bastante, né? Mas do Brasil todo vem, né? Sempre vem. Mas a turma de Aracaju é famosa. Eles vêm com 60 pessoas. Né? A qualidade das palestras são excelentes? Muito boas as palestras, sempre envolvendo os temas relacionados à obra de Chico Xavier, né? Mas já estão confirmados o Carlos Bacelli, já estão confirmados o Geraldo Lemos Neto, já está confirmado o John Halley, já está confirmada a Marina Ferri e está confirmado o Rafael Lavarini, que esteve conosco aqui a semana passada. Aí falta mais três para a gente confirmar e fechar aí que o grupo é grande para selecionar, porque tem muita gente boa. E além disso, a gente quer convidar muita gente para vir, autores de livros que sejam livros... sejam relacionados ao Chico, para a pessoa estar ali junto com a gente, fazer um autógrafo, alguma coisa assim. Expor também, né? Seus livros. Expor ali, porque como são um dia, é o sábado à tarde e o domingo o dia todo, nós calculamos que dá para fazer só umas 8 palestras, né? Não dá para fazer mais do que isso, que tem também os intervalos, as atrações musicais ou artísticas, estamos combinando para fazer uns negócios bacanas. Então a gente conta com vocês e a colaboração que a gente pede, no caso financeiro, é comprar um livrinho, vocês conhecem, é comprar uma camiseta, é participar do bazar que nós vamos fazer, é participar dessa macarronada, é participar de outros eventos que nós vamos fazer, porque a inscrição não é cobrado nada, todo evento é de graça. Então a gente pede a colaboração nesse sentido dos espíritas, e nós estamos nos reunindo todo mês lá no Paulo de Tarso. Esse mês a nossa reunião será no dia 5, né? No dia 5 de fevereiro, às 15 horas, lá na Fraternidade Paulo de Tarso. Quem quiser nos ajudar, participar do grupo, é só comparecer lá. E quem quiser, né, participar também da reunião, está aberto, né? A reunião é aberta para todo mundo, isso, né? Eu estou falando da reunião. É. A reunião será no dia 5. Não, sim, mas não é só para aqueles que estão... envolvido. Não, para qualquer um. Na última reunião apareceu umas 6, 7 pessoas lá que diferente, nunca tinham ido. Né? Que nunca tinham ido na reunião e já se propuseram a colaborar, a ajudar, a organizar conosco esse evento. A responsabilidade do evento é nossa. Que horas que é mesmo? Né? 15 horas. 15 horas. A responsabilidade do evento é nossa, que nós três aqui principalmente, né? Mais o Nil, mais o Helder, foi essas pessoas que botaram a cara lá para poder se envolver. Mas aí nós trouxemos muitos amigos que estão junto com a gente já ajudando. Vamos para mais um intervalo comercial, que depois a gente volta com o nosso momento Gigavale também. Agora eu vou colocar uma música também, que foi a música que nós tocamos no primeiro programa com o Sérgio Santos também. Sérgio Santos, que vem também no evento, né? Sérgio Santos, a música chama-se Coração. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Coração que bate no meu peito, que sempre foi direito e nunca soube o que é amor. Coração que vive amargurado, que amou, não foi amado, mas soube conviver com a dor. Vou abraçar todas as flores, fingir que sou feliz enfim, sonhar que o sol me iluminou e o dia amanheceu sorrindo para mim. Vou procurar o irmão que chora, que sofre tanto por alguém, dizer que o sofrimento agora é construção de amor na vida mais além, mais além. Coração que bate no meu peito, que sempre foi direito e nunca soube o que é amor. Coração que vive amargurado, que amou, não foi amado, mas soube conviver com a dor. Vou abraçar todas as flores, fingir que sou feliz enfim, sonhar que o sol me iluminou e o dia amanheceu sorrindo para mim. Vou procurar o irmão que chora, que sofre tanto por alguém, dizer que o sofrimento agora é construção de amor na vida mais além, mais além. La la la la la la la. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós pensamos que o programa ia demorar para passar, né, Rui? Mas já está acabando. Não é porque... Passou rápido, né? Se eu botar nós três para conversar, que não para de conversar de jeito nenhum. E só em off não paramos também, né? Os ouvintes já estão falando, não vejo a hora de acabar esse programa para o pessoal trazer um convidado no próximo. A gente promete que no próximo programa a gente traz o Ari Rangel, fica mais tranquilo, né? Ele já vem preparado também para psicografia, viu, Jorge? Aí os ouvintes também estão pensando, nossa, já pensou se esse programa há 13 anos atrás só fosse o Rui e o Jorge Rodrigo falando, a gente tava perdido, né? O nosso momento hoje também, vou colocar um momento espírita lá do comecinho, né? Que eu acho interessante também, esse conto, essa história hoje, esse conto, né? Essa mensagem também, ela está no momento espírita número 2, chama-se Socorro do Céu. É uma mensagem que fala muito sobre a fé das pessoas, que é interessante, né? A gente abordar esse tema, essa importância da fé também. Socorro do Céu. Socorro do Céu. Montado em seu cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestara atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio à margem da estrada. Naquele dia, experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se. Contornou a residência e, sem desmontar, olhou por uma janela aberta e viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando a Deus, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus quatro irmãos têm fome. Que bobagem, disse o fazendeiro. O céu não ajuda ninguém, está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está, vá comprar comida para os irmãos e remédio para a mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora essa menina, por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E a menina, feliz, respondeu: já não estou mais pedindo, estou apenas agradecendo. Pedi a Deus e ele enviou o Senhor. Consagrada por todas as religiões, a oração é o canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. Da mesma forma que é importante ter um roteiro para a jornada terrestre que nos diga de onde viemos e para onde vamos, é imperioso manter o contato com as esferas superiores, favorecendo o amparo de benfeitores espirituais que, em nome de Deus, nos sustentam e inspiram na caminhada. Esse apoio manifesta-se de duas formas. Objetivamente, como na história narrada, em que mobilizam as circunstâncias em nosso favor, e subjetivamente, em que nos falam através da inspiração, oferecendo-nos equilíbrio e serenidade para superar os obstáculos do caminho. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz ao Criador. Quando a oração sincera brota do coração, proporciona doces emoções. É como suave brisa matinal que perpassa nossa alma, inebriando-a de perfume. É através da prece que podemos abrir os canais mentais para ouvir as vozes brandas e suaves dos imortais. Horas e 25 minutos. Jorge, esse é uma das mensagens que eu mais gosto. Essa mensagem, eu não sei se foi porque foi uma das primeiras que nós colocamos, né, nos nossos programas, mas é muito bonita essa mensagem, né? Ela fala muito, né? Ela a gente prestando atenção nessa mensagem, ela fala muito para todos nós. Sim. Porque você pega a simplicidade de uma criança, né, no pedido que ela está fazendo, e ela consegue entender que o pedido dela está sendo atendido, mesmo que aquela pessoa que atendeu não tenha entendido, né? Por quê? Porque ela tinha confiança em Deus, ela tinha confiança no auxílio. E é interessante que a oração, ela é o canal divino, esse canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. E a gente, às vezes, não dá bola para uma oração, não dá bola para uma prece. E isso é importante, porque às vezes quando a gente vai fazer a prece, a gente está fazendo sempre a prece para pedir, no sentido de que nós temos que ser atendidos do jeito que a gente está imaginando. E quando a gente realmente tem essa fé, que essa fé não precisa ser sem raciocínio, não, a gente sabe receber isso de volta. Porque muitas vezes quando a gente está com dificuldade, procura um cantinho, chega lá, faz uma prece, mas uma prece para você ser iluminado, não uma prece para fazer, olha, eu estou devendo aqui 10 mil reais, eu preciso desses 10 mil reais que cai aqui na minha mão agora para resolver. Não vai acontecer isso. Eu ganhar na loteria. Não vai acontecer isso. Mas vai acontecer alguma mensagem para você se confortar, alguma mensagem para você ter uma ideia, alguma mensagem onde você consiga tirar de dentro de você mesmo alguma solução para aquilo que você está passando. Então, é imperioso a gente manter contato com as esferas superiores. E isso favorece o amparo dos benfeitores espirituais, né? Que em nome de Deus sustentam e inspiram, nos inspiram na caminhada. Quando a gente está rezando para Deus, quando a gente está rezando para Jesus, Jesus deixou o recado: onde estiver mais de um no meu nome, eu estarei ali também. E mesmo que a gente esteja sozinho, a gente sempre está com os nossos guardiões. Então a gente nunca está só. E aí o que que acontece? Essa ideia vai chegar, eles chegaram ali, tenha paciência, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque essa ligação, esse apoio se manifesta de duas maneiras. objetivamente, como aconteceu no caso da menina, a ajuda apareceu logo. Eu lembro assim, quantas vezes a gente está na nossa casa espírita com dificuldade, achando que não vai conseguir resolver um problema, daqui a pouco aparece alguém para resolver o problema. Não, é isso que eu ia falar, viu, Jorge? É? Esse encontro que nós estamos, que vai ser realizado no dia 19 do Chico, você viu, a partir de sexta-feira, quantas portas foram abertas para a gente? Uhum. Parece-me que a espiritualidade quer que a gente faça com mesmo, certeza, né? E se a gente fizer com seriedade, com respeito e com carinho... E confiança, ter, né? Confiança que nós estamos sendo ajudados, de alguma maneira. Nossa, a espiritualidade vem nos empurrar para fazer as coisas. E esse empurrar que a gente diz é na maneira de intuição. Sim. Na maneira como a gente deve conduzir as coisas. Onde que a gente deve ir conversar, por exemplo? Onde que a gente deve ir procurar? Com quem que a gente deve conversar? Porque às vezes você vai conversar com a pessoa... E essa pessoa, ela tem tanta coisa dentro dela para passar de informação, ou então de fazer uma ligação para te ajudar, né? Que você consegue ver que a espiritualidade está agindo, né? Você topa com pessoas na sua frente que a gente jamais imaginava que aquela pessoa estaria ali pronta para isso, e daqui a pouco a pessoa ela está vindo ao encontro daquilo que, sim, você está imaginando. Então, isso é fé. Certo. E não, a gente fica querendo confundir fé com milagre. A gente fica querendo confundir fé, que é aquilo que vai acontecer, é aquilo que eu quero. Não. Os meios vão aparecer para a gente, sim, saber trabalhar isso. Quando a gente tem boa vontade, sempre aparece. É por isso que a gente está falando do programa Vivência Espírita hoje. Quando eu e você resolvemos a fazer o programa, combinamos algumas coisas entre eu e você, por exemplo, de nunca ser proselitista, e a gente mantém isso a, sim, vida toda, graças a Deus, de nunca ser de movimento, embora eu e você trabalhamos nas casas da Aliança Espírita Evangélica, nós nunca fizemos um programa, não, para a Aliança, nós fizemos sempre um programa para a doutrina espírita, com todos os movimentos vindo aqui, e quem não é de movimento também vindo aqui, com o mesmo respeito por todos. E o programa é de todos, é do movimento espírita, não de um movimento A, ou B, ou C, ou Z, né? Então a gente vê que a oração, ela é muito importante. E outra coisa, né, Rui? A oração é de graça. Não, você faz o contato com Jesus, você faz contato com a espiritualidade, 0800, como o Ed Moreno coloca na música dele, Ligação Celestial. É 0800. E a resposta você vai ter quando você faz essa ligação com vontade, com confiança, sabendo que você vai ter as respostas. E tem uma coisa muito importante, Jorge. Quando você faz as suas orações com fé, acreditando naquilo, naquilo que você está pedindo, naquilo que você está agradecendo, a nossa aura se expande. Ela fica uma aura cheia de luz, e essa luz é respeitada e aceita pela espiritualidade mais elevada, né? Tudo bem? Vamos encerrando? Vamos encerrar o nosso momento de gavala, Inácio? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje o nosso tema é 13 anos do programa Vivência Espírita. Jorge, nós temos aqui a Maria da Glória Souza Rafael, lá do Jardim Colonial, está dizendo aqui, parabéns pelo aniversário desse programa maravilhoso. Um bom dia para você, viu, Maria da Glória? Obrigado também a Maria da Glória. Você vê, eu nunca tinha... Não me lembro dela já ter ligado alguma vez, né, aqui. Mas que legal, Maria da Glória. E nós sabemos que tem muitos ouvintes nossos há muitos e muitos anos que às vezes nunca ligaram, né? Às vezes nunca ligaram, ou então ligaram só para participar de um sorteio, né? Alguma coisa assim. Porque o tanto de história que a gente tem, né, para contar de coisas que aconteceram relacionadas ao programa Vivência Espírita são histórias emocionantes, histórias que deixam a gente super emocionados mesmo quando as pessoas contam. E até pessoas que se renovaram, pessoas que encontraram um caminho ouvindo esse nosso programa, né, Jorge? Isso. É, nós temos aqui o Rodolfo. Conhece o Rodolfo Alexandrino? Uhum. Ele está dizendo aqui, um bom domingo a todos, meus parabéns pelo 13 anos de festa pelo programa. Um bom dia para você, Rodolfo, para Marli e para a turma toda dos Alexandrinos, né? Exatamente, ontem nós estivemos lá em Taubaté, né? Como sempre, o senhor Rodolfo fez dois solos lá, fez Ave Maria, né? E fez também A Conceição do Rodolfo qual que é? Porque o do Calbi Peixoto era Crenti. Conceição. Crenti. É, mas a Ave Maria lá, aquela Ave Maria que é a brasileira, né? Que a gente Ave fala. Maria do Morro? É. É, não, do Morro não. É a outra. Aquela que a Fafá de Belém canta muito bem, né? Ele cantou ontem lá também, é um sucesso, né? E ontem foi bacana, lá no União e Caridade, nós fizemos a apresentação lá, que era aniversário, 114 anos de Centro Espírita. É o Centro Espírita mais antigo que nós temos aqui no Vale do Paraíba. 114 né? É aquele 114 grandão anos, ali, né? É o grande, é, União e Caridade. 114 anos, eu imagino a coragem desses espíritas que resolveram afundar. E depois a Guadalupe até, tava, que é a vice-presidente, fazia a prece final, ela falou, ó, 114 anos, oficialmente, registrado, em cartório, com ato e tudo. Mas eles começaram a trabalhar escondido algum tempo antes. Não, isso que é legal, né? Isso que é legal. Não, mas sabe que a minha cidade também, ela era famosa, porque... Até os postes eram espíritas. É, o Silveira Bueno. O Silveira Bueno, que era o famoso filólogo, né, que ele tinha até dicionário dele, era grande. Ele dizia que na cidade de Leme... Até os postos eram espíritas, né? E aqui para a pergunta para sorteio, né? Atualmente a doutrina espírita está sendo bem divulgada nas mídias. A Marta Mara respondeu que acredito que sim. Hoje vejo a doutrina em vários livros, programas de rádio, filmes, praças, etc. Porém, o maior divulgador é a internet. Acredito também que com tantas informações precisamos sim filtrar o que nos passa e para isso precisamos estudar a doutrina de luz de Allan Kardec. Adeli mandou um bom dia, amigos vivencianos. Gratidão a toda a equipe do programa Vivência Espírita. Obrigado pela dedicação e carinho de vocês para conosco nesses 13 anos, nos trazendo todo domingo aprendizado e muitas alegrias. E obrigado, Adeli, né? Obrigado, Adeli, pelo bolo que ela mandou pra gente semana passada. Delícia o bolo. Adeli, que sempre lembra do aniversário do programa Vivência Espírita. E no domingo passado, a data era mais próxima, foi no domingo passado, né? E ela mandou o bolo aqui e nós comemos o bolo aí à vontade. E se multiplicou o bolo, porque o que tinha de gente aqui domingo. Nossa, tava cheio de gente aqui, né? Porque aqui tinha nós do programa já, né? Nós quatro, nós cinco, eu, você, a. Eu vou ser o Rodrigo, Graça. A Graça e o Helder e o Inácio. Era o Inácio que estava domingo? O Inácio? Era. Seis, o Rafael, né? Lavarino, e depois o Rafael Lavrarino, o pai e a mãe. A Priscila também, a esposa. E a esposa. É, e a esposa. Mais três, né? Então são seis e três, nove. A Camila o Alberto veio e a Fátima, 11. O Alberto e a Fátima do lado de Caçapava que vieram porque ele é da mesma terra do Rafael Lavarino. 11. E as três que apareceram. Então, 11 mais 3 são 14. 14. Aí apareceu a Regina Vilhena. Sim. 15. E mais a tinha Leila, né? Leila que veio dar um abraço no Rafael. 16 pessoas comeram o bolo aí, viu, Deli? Rendeu. Ainda, multiplicou, viu? Multiplicou. Foi multiplicação. A multiplicação do bolo. E comentar aqui que a Cida Ferreira também mandou um bom dia a todos. Parabéns pelos 13 anos de programa. Sabemos que não foi só flores, mas vocês superaram os espinhos. Nossa gratidão, abraço, que muitos outros 13 anos, que venham muitos outros 13 anos. Né? A Cida é a esposa do Barbosa, e o Barbosa também é do programa Vivência Espírita, né? Às vezes eles usam o mesmo WhatsApp, né? É, não, que o Barbosa não é ele que manda, mas é sempre nesse WhatsApp então dos dois. Os dois, pronto. Né? A Meire do Jefa manda bom dia, obrigado pela dedicação de todas a equipe, aqueles que no microfone e aqueles que estão no apoio, e que ao nos garantir momentos preciosos de reflexão e conforto, deixa as manhãs de domingo junto dos familiares. Bênção sobre todos vocês e nossa eterna gratidão. É, deixa eu só dar um recado para a Miri, que está já acertada a aula que ela pediu para que eu fosse dar lá no Jeff, já está. Tá ok. Ah, legal. Legal, Rui. Falar em Rui, o Rodrigo, ontem lá em Taubaté, quando a moça falou 114 anos em Taubaté, eu falei, será que esse aqui, o Rui, também foi fundador? Pode ser. Tudo quanto é centro espírita que a gente vai, ele é fundador, ele, né? E o Helder, é, o Helder também. É fundador. Falei, 114 anos, será que o Rui também foi nesse aqui, pode fundador, ser, né? Pode ser, porque nós acreditamos nas várias reencarnações, né? Então, mesmo aí, do lado de lá, já estava influenciando. Já estava influenciando para criar a casa espírita. Nosso amigo Maurício Tomé manda um bom dia, meus amigos de coração. Estou no evento de Mastermind, né? Mastermind, não é Mind, não. Aqui em São Paulo. No entanto, sei que hoje nosso abnegado Amigos comemora 13 anos de vivência espírita. Sou fã incondicional desse trabalho de luz que leva a nossa doutrina pelas ondas do rádio, pela rede mundial de computadores, impactando vidas e confortando corações. De coração, que vocês continuem adiante e contem comigo eternamente. Amor a todos. Isso, Maurício, pode fazer um programa também na nossa rádio online com esse negócio de Mastermind aí, né? É. Eu falo Mastermind. Não, mas tá escrito Mind. Mind é chinês. Ele lê em chinês, eu leio em. Mas lá tá escrito Mind. Entendeu? Lá não tá escrito Mind. Tá escrito Mind. Agora, se tá em outra língua, eu leio em português. É isso que eu falo. Eu navego a favor da minha correnteza. Tá escrito Mastermind, tá escrito Mastermind. Mastermind. Então. Pra se eles quiserem que eu leia Mind, coloca M-A-I-N-D. Mind. Aí eu leio Mind. Mas não, só tá Mind. É, essa é. Né? Pô, mas tudo bem. Laicar nós laica, mas o mundo que é good nós não have. Né? Como é que é aquela dos ovos lá que você contou aquela história? Chegou lá um conterrâneo meu lá nos Estados Unidos, aí ele não sabia falar quase nada. Aí o garçom veio de lá pra cá perguntando, né? Mas o garçom ele sabia, waiter, please, né? Garçom, por favor, né? O garçom chegou, ele falou, mas o que é que eu peço? A única coisa que eu conheço aqui é egg, né? Egg é ovos, então um ovo frito aqui pra mim já resolve o problema. Aí quando ele falou, garçom, waiter, please, o garçom chegou, né? Ele falou, tem eggs? O garçom voltou e trouxe 10 ovos pra ele. Né? Tem eggs. Agora precisamos dizer lá que em Fortaleza fica 10, né? Lá no Ceará chegaram lá e ele falou, eu quero aquele nick ali. Uhum. Ele, Nick? Aquele Nick ali, ele chegou pra comprar um tênis, né? Uhum. Ele, não, aquele é Nike. Ah, é Nike? Ah, então se Nick é Nike, então eu não sou chique, eu sou Shike. Mas vamos lá. E a gente vê aqui. Olha só. Um dos convidados que estarão aqui conosco, nós temos 8 palestrantes, que são 8 palestras que nós calculamos, são 8 palestras que vai dar para fazer. Mas temos as atrações artísticas. Por exemplo, o Nando Cordel já confirmou que virá, né? Virá para o evento. Outro que nós encontramos há 15 dias atrás é o Alan Wiltz. Também. Ele vai estar aqui com a gente. Estará com a gente dia 3, aqui no Centro da Juventude, né? Às 20 horas, no Centro da Juventude, que fica lá no Parque Industrial, no antigo pavilhão de exposições lá no Parque Industrial. Então o Alan Wilkes estará aí e ele também será um dos nossos convidados. O outro é o Ed Moreno também. Opa. Já está confirmado, né? Então, mas vamos avisar os nossos ouvintes para que vá no show do Alan Wilkes, que vale a pena. Legal, a gente continua divulgando semana que vem, né? Vale a pena mesmo. O Alan Wilson é um tenor, mas não é tenor chato, não. Né? Não, tenor fora de série, que faz todo mundo participar. Por isso que a gente está convidando as pessoas para vir para o evento do Chico também. Pessoa que faz os outros acordar, né? O Ed Moreno mesmo, já combinei com ele. O Ed Moreno vai cantar domingo, 2 horas da tarde, que é a hora que todo mundo acabou o almoço. Entendeu? Tá todo mundo querendo cochilar e eu tenho certeza que ele vai entrar lá e botar esse pessoal, não vai deixar esse pessoal cochilar, né? Que o Ed também é agitado pra caramba com aquelas músicas dele. Pessoal, dia 3 de fevereiro, o Alan Wiltz no pavilhão de exposições ali no Centro da Juventude, que fica no Parque Industrial, 20 horas. Ô Jorge, você sexta-feira. Sexta-feira. Às 19h30. Olha, foi meio complicado acertar lá, mas acertamos, viu, Jorge? O parque mudou a direção, mudou uma série de coisas, e lá não tinha mais ventilador, não tinha água, não tinha nada, então nós estamos providenciando para que tenha água e ventilador, porque o lugar lá cabe muita gente, né? Uhum. Olha, você estava falando de gente nova, eu nunca, não sei se você, se ela já participou com a gente. Eva Aparecida de Oliveira, do bairro de Santana. Parabéns pelos 13 anos e muitas felicidades por esse programa fazer parte de nossa vida de todos os domingos. Já até ganhou o livro, já. É? Já até ganhou o livro. Ah, ganhou? Ah, então sou eu que tô meio... Não, se a pessoa já foi sorteada, aí o Rodrigo sabe. Que aí ele tem tudo catalogado ali, né? Quem já foi sorteado, o programa livro, 519. Né? Então, bom dia para Eva Aparecida de Oliveira, do bairro de Santana, e continue nos prestigiando, viu? Oi, agora só para hora, já são 9 horas e 42 minutos, para a gente lembrar, né? O Rodrigo, por exemplo, está 4 anos aqui no programa, e nós estávamos passando, porque outra mentalidade que eu e o Rui tivemos foi o seguinte, né? O tempo vai passando, né? 14 anos atrás, nós éramos bem mais novos, é claro. E a gente via que nós já estávamos mais velhos, eu e o Rui, mais velhos em relação ao que tem necessidade de você mostrar. Então a gente sempre quis que tivesse jovens aqui. Então nós tivemos o Filipe, um fantástico Filipe, do Jeff, que era líder da mocidade. Nossa, o Filipe era divertido pra caramba. Cada dia ele criava uma coisa diferente, a gente chamava ele de feio, né? Ele falava que era bullying que a gente fazia. A mãe dele um dia ligou lá pedindo pra gente parar de fazer bullying com o Filipe. Com o filho dela, isso. E o Filipe, poxa, a gente adora o Filipe até hoje. Depois o Filipe precisou ir para São Paulo, por causa que ele trabalhava com relações públicas, né? E precisava ficar muito tempo em São Paulo, aí ele teve que se afastar, veio o Sadoc para cá, que nos ajudou bastante na parte de informática, mas ficou pouco tempo o Sadoc, né? E depois, aí quando o Sadoc saiu, aí nós ficamos assim, falou, poxa vida, tem que vir um jovem. E a gente começa a pensar, quem vai ser? A gente deve convidar não sei quem, a gente deve convidar não sei quem. Porque é interessante assim, parece que quem passa o perfil do jovem que tem vindo pra cá é a espiritualidade, não é nós não, né? É. Não é a gente. Que de repente você aparece a pessoa também. E o que é que aconteceu? O Rodrigo estava começando na doutrina. E nós fomos fazer uma excursão para Uberaba. E em Uberaba entrou esses dois jovens, ele e a Camila, no ônibus, né? Agora, o interessante do Rodrigo é assim, parece que a espiritualidade faz isso mesmo, porque ele ficava com aquele celular dele na mão o tempo todo, que ele só vive com o celular na mão, arrumamos rota, querendo saber para onde é que ia, querendo saber, e tudo quanto era conversa espírita que a gente fazia, eu e o Helder, o pessoal mais velho, ele estava lá no meio, né, tudo, mas é engraçado, mas era uma curiosidade simpática. Não é aqueles caras chatos que chegam no meio nem nada, né, João? Mas eu ficava prestando atenção, engraçado, esse rapaz ele é novo pra caramba, e tudo que a gente tá falando de espiritismo, ele tava absorvendo. Ele tava ali perto querendo saber como é que era, querendo tudo. Falei, poxa, ele é interessado mesmo, né? Não é? Ele tá interessado mesmo nas coisas. Aí foi passando um dia, passou no outro dia. Aí eu vi que ele era interessado. Aí veio alguma coisa. Lá no colégio Allan Kardec. No colégio Allan Kardec, um espírito aproximou de mim mesmo e falou, chama ele para ajudar vocês no programa. Eu falei, mas esse cara não sabe nada. Eu fiquei assim discutindo ainda. Falei, pô, mas ele, né? Esse cara, convida ele para ir pro programa. Se não der certo, vocês tiram, vocês falam, não tem problema, né? Mas foi assim mesmo, nitidamente, chegar e falar, chama o rapaz para ele participar, ele é interessado. O que falou, o importante é isso, o importante não é se ele sabe alguma coisa, o importante não é se ele o que a gente está precisando, tipo assim, doutrina. O que a gente está precisando? A gente está precisando de alguém que saiba mexer em computador, alguém que saiba trabalhar com a mídia, alguém que sabe, ele demonstra isso. E ele é interessado em aprender, então convida ele. Aí chegou uma hora, eu falei, você não quer ir lá no programa com a gente? Passar uns dias lá, ver como é que faz e tal? A gente tá precisando de alguém lá pra ficar. Ele ficou com medo. Eu vou ir agora. Ele ficou com medo. Tinha fazer o trabalho da caravana. Não, a primeira coisa que eu pensei foi o trabalho da caravana que a gente fazia no Jefa. Eu tava fazendo escola de aprendiz, né? E aí eu pensei assim, nossa, mas aí tem um programa do... Tem o caravana uma vez todo domingo, né? Aí eu parei, pensei, assassinei. Eu falei, ah, mas aí tá trocando um trabalho voluntário por outro, né? Pelo menos tá... E não falta, né, Jorge? Não, aí eu falei pra ele, falou, não, você vai lá só pra ficar no cantinho mexendo no computador. Aí ele, não, você não. Vai... Falei, não espanta, o espírito também falou, não espanta o rapaz não, vai devagar. Não, mas isso só vai ficar mexendo no computador. Aí eu parei e pensei, bom, mexendo no computador eu sei, falar no microfone eu não sei. Então, beleza, então eu vou lá mexer. Primeiro não, dia eu chego aqui... Senta aí no computador. Já põe o microfone e já começa a falar. Eu falei, fiquei lá tremendo. Achei mesmo. Mas vai melhorando com o tempo, mas vai passando. Isso. Você viu que ele não gosta de faltar? Até ele casou no sábado. No domingo de manhã ele queria estar aqui no programa. Você que proibiu, né? É. Não. Uhum. O que o pessoal vai pensar? Da gente, né? O Jorge me ligou ontem falando que não ia ter programa hoje, fiquei bravo. O Jorge falou, não, o Rodrigo vai. Eu falei, não, eu também vou. Aí o Jorge acho que estava na cama. Ele falou, ah, então acho que eu tenho que levantar aí no programa. Não, não estava não, eu levantei cedinho. Eu já tinha combinado com o Helder, falei, Helder, de manhã, eu liguei para ele de noite, falei, acho que não vai ter programa, mas eu ligo para você cedo. Não, eu tinha acordado, a hora que eu liguei para você eu já estava acordado, estava vendo... televisão. Aí eu, por quê? Eu falei, não, porque eu acho que o Rui vai ligar. Não, eu liguei, né? Ontem. Você ligou ontem, né? Mas eu acho que como você não tinha conseguido falar e eu não tinha conseguido retornar, cheguei muito tarde, eu acho que o Rui vai ligar. Mas aí eu falei, não, deixa eu ligar pro Rui. Que aí eu tinha entendido que não teria energia total no prédio. Eu tinha entendido isso. Não. Mas na realidade você tinha falado que os elevadores que não iam funcionar desde as 6 horas da manhã. Aí eu liguei de novo pro Rodrigo, falei, Rodrigo, ó, estamos indo para lá mesmo, né? O Rodrigo já tinha falado que vinha, mas aí ele estava dormindo, que ele estava na casa da sogra, e esqueceu de botar o relógio para despertar. Aí eu acordei ele naquela hora. Eu perdi a hora. Acordei ele. Mas aí deu tudo certo. Fiquei bravo e perdi a hora. Pô. Não, mas o interessante, tem uma amiga nossa que eu falei que ia ter que subir 18 andares, eu falei, nossa, Rui, seu coração vai aguentar? Eu falei, vamos testar, se eu não chegar até lá no 18, eu morro não, pelo aí 17, deixa, 16. Deixa eu contar uma outra coisa, lá no colégio Allan Kardec, né, aí eu parei, fui lá pro hotel, pensei, aí eu nem consegui dormir aquele dia, né, eu falei, nossa senhora, mas é muita responsabilidade, eu nem terminei a escola de aprendiz ainda, como que pode, como é que eu... Mano, beleza, eu vou ficar lá só divulgando, fazendo coisa e aprendendo, né? Porque pra mim, essas 2 horas aqui vale mais do que qualquer aula de escola de aprendiz. Não desmerecendo a escola de aprendiz. Sim. Não, a escola de aprendiz foi muito importante pra minha reforma íntima. Né? Eu mudei, hoje eu sou quem eu sou, justamente por causa da escola de aprendiz, do Evangelho. Mas aqui, essas 2 horas de você poder estar debatendo com o entrevistado, falando sobre um tema, eu aprendo tanta coisa, do que você ir numa aula só ficar escutando, né? Então, assim, ter essa oportunidade de perguntar fora daqui, fora do ar, o pessoal escuta a gente, o pessoal não sabe o que acontece aqui quando desliga os microfones. A gente continua conversando, continua aprendendo. Né? E a gente até convida você, ouvinte, que está escutando a gente, a comparecer aqui. Vem aqui. Tem um monte de lugares aqui também dentro do estúdio. Só tem três. Não vai mentir assim. Não, mas tem três lugares mas aqui. Mas dá para ficar de pé aqui também, não tem problema. Nós tivemos 16 aqui domingo passado, né? Nós estávamos em 16. Vale a pena esse bate-papo que acontece aqui. E aí eu nem dormi esse dia. Aí eu peguei o computador e comecei a escrever um relatório de melhorias do programa. Olha que petulância, né? Olha como é que eu precisava de reforma íntima. Aí um relatório com um monte de melhoria. E uma das melhorias era, não, vamos diminuir o programa de 2 horas para 30 minutos. Por quê? Porque eu já imaginava fazer um podcast, e o podcast, o pessoal que vai baixar com internet ruim, ia levar muito tempo a baixar 2 horas de programa. 30 minutos é mais rápido. Aí o Jorge pegou aquele relatório, acho, nem sei quantas páginas tinha. Aí ele, Rodrigo, vai lá antes. Vai conhecer a realidade, né, Jorge? Vai lá antes. Aí depois do primeiro programa, aí a gente discute esse relatório. Aí eu fui lá. Mas o Jorge foi educadinho assim, por você? Foi. É? Aí eu cheguei. E o medo de eu perder ele. Aí eu cheguei. No programa, mais, né? Cheguei no programa. Depois que terminou o programa, fui conversar com o Jorge. Eu falei, Jorge, vamos fazer o seguinte: em vez de 2 horas, vamos fazer 2 horas e meia. Não, mas é interessante que o Rodrigo, ele levou uma bronca minha aqui, viu, Jorge? Que acho que nunca mais ele vai esquecer, viu? Qual foi a bronca? Quais delas? Aquela que você falou, não, você me desculpe, né? Então, o Jorge não estava aqui. O Jorge não estava aqui. Justamente, foi quando ele começou a pedir desculpa no ar, eu falei, não faça isso. Já pensou quem está nos ouvindo? O que vai pensar? Fala, pô, esse cara aí é um fracasso, está pedindo desculpa antes de começar? Não, não tem que pedir desculpa, não. Tem que chegar e enfrentar o microfone. Ele já está acostumado à elevadora, não tem problema. Aí depois. Aí da Camila, então. Não, né? Aí o elevador do Edson Barbosa lá no recanto. Ele falou: o último programa que o Jorge não foi, você nem falou que o Jorge não tinha ido porque não tinha falado. Eu falei: não, depois da bronca que eu levei lá do Pessoal, deixa eu dar um recadinho aqui do nosso amigo, grande amigo Renualdo. Oi, tá aqui no Facebook, Cachoeira. Lá de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, amigo, e a gente considera o Renualdo também como um componente do grupo. É, do grupo. Né? Do grupo, do grupo que eu digo, do programa Vivência Espírita, que o Renualdo nos ajuda demais também. Mas ele coloca aqui, ó, bom dia. Perdi aqui, Rodrigo. Perdeu? Perdi aqui, peraí. Não, tá aqui, não, já achei de novo. Tem mais mensagem aqui. É aqui, né? Eu entro aqui na mensagem do Renualdo e fico perdido, mas aqui, agora vamos fazer certo. Bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. Ontem estava revivendo alguns programas da rádio São Paulo Rio, que gravei e estava recordando como, de como e quando entrei em contato com o Jorge. Então ele estava, ontem ele estava vendo alguns programas lá da Rádio São Paulo Rico, nós estivemos quando nós fizemos programa lá. Então, recordando o primeiro contato que ele teve comigo, que foi um marco no meu trabalho de divulgação da doutrina espírita. Pois a partir desse acontecimento aumentou muito o meu conhecimento e os meus contatos com pessoas que trabalham na divulgação dessa luz divina que é a doutrina espírita. A partir daí, os meus domingos pela manhã não foram mais os mesmos. Parabéns a esse grupo de abnegados do programa Vivência Espírita e continuem a semear essa luz que tem iluminado os caminhos de tanta gente. Um grande abraço. Renualdo Ferreira. Cachoeira do Sul. Um grande abraço também para o nosso amigo Renualdo, que é um divulgador da doutrina espírita, tem programa de rádio lá em Cachoeira do Sul, e nos dá a honra de escutar o nosso programa quase todos os domingos, direto lá de Cachoeira do Sul. E um dia que ele tiver a oportunidade de vir para São Paulo, que venha até São José dos Campos. Ele sabe disso. Quando ele vier para São Paulo, ele nem vem para São Paulo, ele já vem direto para cá. O ponto dele é aqui, para ir para lá, né? E a gente também precisa ir lá, já estou combinando com o Renualdo, se Deus quiser, esse ano a gente se aposenta, né? Aí vamos ter mais condições de aparecer lá em Cachoeira. Que o Renualdo fala a luta que tem lá para ele conseguir ser um divulgador da doutrina espírita. Ele enfrenta muitas barreiras lá mesmo, a dificuldade, muita dificuldade, né? A gente sabe como que uma pessoa como o Renualdo está lá no interior do Rio Grande do Sul, onde é um local que tem muita divulgação da doutrina, né? Mas vê muita dificuldade ainda o Renualdo enfrenta para divulgar mesmo, para colocar no rádio, é correria para lá, é correria para cá, um dia pode, outro dia não pode, outro dia outro desiste e ele corre atrás para ali e vai ajudando e pega livro para divulgar e pega os nossos CDs, pega CDs de outras pessoas, pega livro. Então o Renualdo é um batalhador constante e a gente agradece muito por ele estar conosco no programa Vivência Espírita. Mas Jorge, Rodrigo, nós temos aí uma oportunidade de colocar um pedacinho do nosso programa? Do primeiro programa? Eu acho que, Rui, já são 9h54. Vai demorar muito. Vamos falar outra coisa. O pessoal escuta também, né? Se alguém quiser escutar, depois o Rodrigo coloca. E esses programas estão todos na nossa rádio online, né? Não dá mais tempo. São 9h55, que ali então, mais de 5 minutos vai demorar pra gente colocar isso, né? A gente estava arrumando volume aqui, achando que a gente não ia. Como é que fala? Não ia ter muito assunto, mas na realidade os assuntos estão. Não deu para a gente falar o que a gente queria falar aqui hoje. É verdade. O que a gente pode falar só é agradecer mesmo a todos esses nossos irmãos, a todos esses nossos ouvintes de todas as religiões que nos escutam. Né? A gente sabe que tem muitos católicos, a gente sabe que tem muitos evangélicos. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo ou dizer que a nossa religião é melhor do que ninguém. A gente está aqui para passar mensagens. Eu tenho certeza que as mensagens que a gente passa são mensagens, sempre mensagens cristãs, mensagens edificantes, mensagens para elevar as pessoas, seja ela de qualquer segmento religioso for. Porque do jeito que eu tenho certeza que muitos católicos e evangélicos de outras religiões nos admiram a doutrina espírita, admiram o programa Vivência Espírita, pode ter certeza que nós também temos grande admiração pelos trabalhos que a igreja faz, pelos trabalhos que os evangélicos fazem, pelos trabalhos que as outras doutrinas fazem aí, né? Agradecendo muito a Umbanda, que é que nos apoia bastante, principalmente que a tenda de Umbanda Mãe Maria, a tenda dos pretinhos velhos lá do Parque Interlagos, também o Pai Benedito da Guiné também, que pertence ao pessoal do Missionários da Luz. Então são outros segmentos cristãos também que estão sempre junto com a gente, sempre nos apoiando, e a gente agradece bastante. E o nosso compromisso com esses 13 anos é de continuar levando com seriedade, mas com alegria, as informações e as mensagens da doutrina espírita. Vamos para os nossos sorteios de hoje, né? Os sorteados de hoje. Olha só, quem ganhou o livro foi a Yara Coimbra. Yara Coimbra foi a ganhadora do livro, é lá de Jacareí, a Yara. E o CD Quem ganhou foi a Nazaré Martins, né? A Yara ganhou o livro e a Nazaré ganhou o CD. Vocês podem comparecer a partir de amanhã na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa. Avenida Rui Barbosa lá? É, 232. 232, né? Avenida Rui Barbosa, 232, aqui no Jardim Bela Vista. E retirar lá o seu CD e o seu livro com o nosso irmão Mário Vinhas. Tudo de bom na vida de vocês. São 10 horas, mas como o elevador não está funcionando, aqui eu não estou nem preocupado, viu, Inácio? Vamos descer, 18 horas. Não estou nem preocupado em terminar aqui o programa. São 10 horas da manhã, estamos em cima da hora. É, eu vou colocar uma música aqui que o Rui é uma das preferidas pro, que o Rui gosta, que é a música que é do Coral Despertar, Deus é Amor. Ele gosta bastante dessa música, é uma das que nós tocamos lá no começo também. Vamos colocar ela para encerrar o programa. E muito obrigado a todos. Continuamos com o nosso compromisso, eu, o Rui e o Rodrigo, de levar para vocês seriedade e alegria ao mesmo tempo. Helder, a Graça, a Adriana, que está compromissada aos domingos. A Camila, que sempre está aqui também domingo, ela participa da primeira parte, depois que ela sai para ir para o Jefa. O Inácio, né, a Andréia, que sempre estão aqui com a gente. A gente mantém esse compromisso com vocês de levar seriedade com alegria. Legal, né? Seriedade com alegria. Sim. Programa Vivência Espírita, seriedade com alegria. Olha que joia. Paz e alegria, né? E agradecer a todos vocês, ouvintes, que participaram, entraram aqui. Quem não pôde ler as perguntas, né? Peço desculpa, mas a gente, no próximo programa, a gente participa aqui com a gente, que a gente vai lendo. No caso da Rosana, a Ludmila, que entraram aqui, obrigado pela participação de todos e até o próximo domingo, às 8 horas, que vai estar o Ari Rangel aqui participando. Ari Rangel. Tem que falar. Você tem que dar tchau, pessoal. O já tá vendo embora aqui. Ele tá vendo 10:01, ele já tá levantando. E faz dois minutos, né? A pressa aí pra gente também. Um agradecimento ao Inácio, ao Helder e também às nossas irmãs que não estão aqui conosco hoje, né? A Graça e também a Camila e a Adriana. O Jorge, você faz a pressa pra gente? Faço. Criador e Celestial, Mestre Jesus, toda espiritualidade amiga, todos aqueles que desde o começo desse programa, ou deste programa Vivência Espírita, lá nos idos de 2004, nos auxiliam, nos ajudam, nos intuem a levar palavras de amor, a levar palavras de esperança, a levar conhecimento, a levar alegria, a levar os ensinamentos da doutrina espírita a todos os lares, a todos os corações que se dispõem a ouvir e a crescer como nós crescemos a cada programa que aqui realizamos. Que a luz do Divino Mestre Jesus se estabeleça no lar e no coração de cada um de vocês. Que possa envolver os seus lares, as suas famílias, que possa implantar a caridade, o amor, a fraternidade, a sabedoria em toda a família do Brasil, em toda a família do mundo, em toda essa família que está ligada pelas ondas da internet, pelas ondas que circulam todo o universo. E o que de bom nós temos para passar para o próximo seja alcançado. E o que Jesus deixou para nós com palavras sejam seguidos por nós através do exemplo. Que a paz e a harmonia do bem esteja entre nós e com todos. Que assim seja, graças a Deus.